Vai tá online só nas marcas, no camarote que nós curte. As novinhas se amarram quando eu passo de Hilux. Ô novinha saliente, eu vou falar pra tu. Te dou rolê de lanche e você pina o bumbum. Novinha saliente, eu vou falar pra tu. Te dou rolê de lanche e você pina o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Empina o bumbum, bumbum, bumbum. Empina o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Empina o bumbum, bumbum, bumbum. Empina o bumbum. Eu vou falar pra tu, te dou rolê de lanche e você pina um bumbum. Novinha saliente, eu vou falar pra tu, te dou rolê de lanche e você pina um bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. E pina um bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. E pina um bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. E pina um bumbum, bumbum, bumbum. E pina um bumbum. Empina o bumbum, empina o bumbum, empina o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, empina o bumbum.